Hoje o céu está mais azul. Eu sinto. Fecho os olhos mesmo assim. Eu sinto o meu corpo estremecer. Não consigo adormecer. Tempo vai chegar pra dizer o quanto eu sinto você longe de mim. É uma espécie de dor. Mas é mesmo assim.